Sobre o vale de ossos secos parei. O Espírito soprou em mim e me ungiu. E uma grande multidão estava ali. E apesar da morte eu vi ressurreição. Profetizei sobre um numeroso exército. Para lutar, para vencer, para conquistar nos últimos dias. Sobre o vale de ossos secos parei. O Espírito soprou em mim e me ungiu. E uma grande multidão estava ali. E apesar da morte eu vi ressurreição. Profetizei sobre um numeroso exército. Se levantou. Últimos dias. O povo, o seu exército vitorioso sobre a terra, para nesses dias invadir todos os povos, tribos, línguas e nações, para um grande avivamento.